Patati? É. Vamos levar toda essa criançada pro sítio do vovô. Legal, Patata. Vamos passear lá no sítio do vovô. Vamos passear lá no sítio do vovô. No sítio do vovô tem uma vaca branca e preta. No sítio do vovô tem uma vaca branca e preta. A vaca, ela faz um som assim, mu, mu. A vaca, ela faz um som assim, mu, mu. Vamos passear lá no sítio do vovô. Vamos passear lá no sítio do vovô. No sítio do vovô tem um pato amarelo. No sítio do vovô tem um pato amarelo. O pato, ele faz um som assim, quê, quê. O pato, ele faz um som assim, quê, quê. Vamos passear lá no sítio do vovô. Vamos lá. Vamos passear lá no sítio do vovô. No sítio do vovô tem uma porca muito grande. No sítio do vovô tem uma porca muito grande. A porca, ela faz um som assim, oi, oi. A porca, ela faz um som assim, oi, oi. Vamos passear lá no sítio do vovô. Patatá. Vamos passear lá no sítio do vovô. No sítio do vovô tem um gambá preto e branco. No sítio do vovô tem um gambá preto e branco. O gambá, ele tem um cheiro assim. O gambá, ele tem um cheiro assim. Tá pro nariz, Patati. Vamos